te enviar Alfa Chamiante do Juliette. Alfa do Juliette, no 097. Mas, Eco, Delta Fox. Regulagem autorizada, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 nós. Ah, tô, boa tarde. Ó. Oi, Juliette, ou no 097? Tô no 097, graças a Juliette, portão 09. Juliette, 9. Decolou a 1-5, chame agora o controle. 1-9-80, tenha uma boa viagem. 19-8-009, boa. tráfego, bom dia. Boa tarde, Xené 6327, com a Charlie, autorização ideal. De 3 mil metros e peço 2 mil pés. Deseja prosseguir, boa cópia? Aguarde. Solo Salvador, o gol 796, está no 1-0, se tiver aqui acionamento. 1-0 autorizado, chama o táxi. O 796 autorizado, chama na táxi. Sol Salvador, Oxané 6321, pronto para o táxi 155, 155 a bordo, alternando com 5, 3 horas e 40. Oxané 6321, no táxi à direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 98, decimal 95, ajuste no 099, bom voo. Índia, no ponto de espera 295, obrigado, 1099, boa. O Xané 6321 tem condições de alinhamento de decolagem imediato? Afirmo 6321. Autorizado, alinha decolar, pistão a zero, vento no 4 0 graus, 9 baixo. Autorizado ILS 3835 com a pista vista. Continua a aproximação, ajuste no 09, aguardando a pista vista. Escuta. 1796, ataque à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 09, bom voo. Comitê 19 autorizado, Índia 1895, o voo 1795. Tem pássaro na pista, bem na marca de 1008, né? Sobre a pista morta? Não, nós, na decolagem tinha dos dois lados, pousado na pista. Se a gente pegou, não sei, mas que tinha pro avião que tá vindo pra pousar e ficar ligado. Gente, obrigado pela informação, 6321. Decolou os 21, chama o controle, 20 decimal, o 119 decimal 80. Tem uma boa viagem. Obrigado. Aqui não tivemos indicação de nada, então a princípio não pegamos não. Gente. Tá 385, mas escuta. É, copiou a informação do colega aí. Valeu, obrigado. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 130 graus, 9 nós. Tá 3835. Livre o pouso na 1-0, 3835. Amador, boa tarde, ó. Azul 4462. Azul 4462, muito boa. Continue a aproximação, ajuste 9019, aguardando autorização de pouso. Aguardo. Salvador, boa tarde, eu vou no 796, ponto espera pronto. Vou no 796, mantenho ponto espera. Mantenho ponto espera, 235, solo, 24, direito, 1-2-1 no 1, solo. Direito, 2-1 no 1. Azul 4462, volta autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Repouso, azul, 4462. Juliette. Alfa, antes da Juliette. Confirme. Sobrevoo em Lauro de Freitas até 5 milhas, transponder 0114, controle 119.8. 0114, mantigo firmar, correto, treinamento táxi do colagem com a torre 119.95, ajuste no 019. Juliette, 3135. Até a porta 03, 3835. 03, legal. Meia 1100, tá sem informação, Charlie, por gentileza, São Paulo, acompanha. 6120, boa tarde, para Congonhas, nível 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Pêndulo 1-0, por base, pêndulo 1-6, faz conforme. 5122, transponder, controle 120, decima 8. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda Mótiva. Intercepta pêndulo 1-0, por base, pêndulo 1-6, Belo Horizonte, após falta do plano de voo. 1-2-2 transponder, 208 controle, né? Meia 1-0-0. Acionei meia 1-0-0, correto, sem plano para o posto de acionamento. Tá bom. Azul 4462, solo 27, a livrar direito, chama o solo, 2-1 decimal, 1-0. 2-1 no anão. O Chanel 6327. 6327, prossiga. A cota de autorização ideal. Visibilidade melhorou agora. Cliente Liel, nível 240 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El Coral. Pegou 677. 5124, transponder. Controle 1, 119, decima 8. 240 para Ilhéus, decola da 10, curva direita, da El Coral, Golf 677, 5124, 7198, Box 4. Salvador, Salvador, Azul 4462. Azul 4462, sua tarde, táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, posição 2. Alfa, Kilo Pátio 2, Azul 4462. Zona 55, Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Norte, do avião Pêndulo 10, Taubaté. 5132, transponder, controle 1, 19, destino 8. Transmissão no segundo 5, apresentando o transponder? 5132. Correto, são transfer para o Chivega assinamento. Papá. Bola 796, visual para a terra nacional. Visual para a terra. Após o pouso, a linha é mantida na terra. 570 autorizado. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamos e Par. E a pendula 10, Nilma, após o CT. 5137, transponder, controle 119, décima 8. Momento saída e transponder, por gentileza? Saída Puca, Jamo, Zipar, transponder 5137. Autorizado Campina Grande, nível 370. Pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Corrigindo, 5137, ao transponder 119, décima 8. A frequência para o gol 1966 na ponte 62. Gol 1966, o cotejamento está correto? Confirme, confirmando a frequência do controle, 1119.8. 1119.8, confere. Obrigado. 3-0, e vai direito, chame só 2-1-1. 1-1-1, obrigado. Bola 796, decolagem 3-0, pista na 0, vento 1-3-0 graus, 1-2 mais. Autorizado a decolagem, 1-0, 796. Mike Golf Mike autorizado o alinhamento, aguardando para a decolagem. Kilo, parte 3, posição 3 Lima, obrigado, 2-2-3. Mike Golf Mike, decolagem com proação autorizada, vento 130 graus, 1-3 mais. Ok, eu queria fazer um ciclo agora no aeroporto. Circulando o pátio 3 e o aeroporto todo ou só os gates aqui do pátio principal? É, circulando pelo pátio 3, seguindo para a família Biruta ali e indo para o pátio principal. Autorizado, circular o pátio 3 e reporte para o cruzamento, Mike Golf Mike. Tem uma aeronave nacional da 10, porém está um pouco distante, está aproximadamente 10 milhas. Ok. Colou 796, decolou aos 3-2, chame agora o controle 1-9-9-8-0. 1-9-8, boa tarde. Autorizado a cruzamento da pista, vai se afastar no setor norte só até o Salvador, né? Ou vai mais longe? Ah, não, Salvador. Gente, na minha escuta, sempre que tiver uma aeronave nacional, eu peço que o senhor se afastar. Autorizado sobre o voo Salvador Norte, na minha escuta permanente. Ah, que graça. informar é que a faixa de setor norte, até ali as proximidades da IMA, tem já uma aeronave na curta final da 1-0, está a uma milha do externo. Ok, o Michael Spike então vai seguir para o lado de Fraser, aguardar o aeronave pousar e seguir para o lado de Fraser, ok? Gente, então mantém o setor norte aí sobre a estrada do Cuco, o lado de Fraser, sem interferência com a sinal da 1-0, o Michael Spike. Ai, que graça. Torre de Salvador, muito boa tarde, reporte ao 021 Alpha, we're 8 miles inbound, let's approach on 810. Bosco 021 Alpha, altimeter 71019, inform traffic by your left, maintain northbound, is a chopper, do not interfere with your approach. Continue, you're clear to your left, runway 10, wind is 130 degrees, 11 knots. Click land runway 10, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, underground at 3H, vacate to the right, contact Salvador ground 1211. Vacate to the right 1211, Portugal 021 Alpha. Bolo 620 na escuta da torre? Prossegue a torre, o 620. Boa tarde, 1019 no ajuste, continua a aproximação aguardando pista livre, informação de tráfego com helicóptero, mantendo o setor norte, eu sobrevoo, não interfere. Paciente, 1019 aguardando, bolo 00. Boa tarde, Portugal 021 Alpha, EFI. Portugal 021 Alpha, boa tarde, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, né? Portugal 021 Alpha, copy. 620, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 3 nós. Pouso autorizado, bolo 620. Mike Wolf, Mike na escuta. Tá amigo, na escuta. Vai manter o setor ou vai querer prosseguir pro sobrevoo no shopping? Após esse gol nacional, tu vai ter uma janela aí de 4 minutos. Ok, eu vou dar a seguida aqui até o insinuante, após eu regressar, ok? Gente, então até insinuante, evitando interferência com o 1-0, o Michael Mike. Ah, ok. Aos 4-0, direita no 2-1, 1. 2-1 na direita. Ô, Salvador, vou no 621. No 620. Boa tarde, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa Solo Gum 1966, pushback, acionamento, ponte meia dúzia. Ponte meia dúzia, guarde, Gum 1966, mas o pastor era pastor a retaguarda, pode autorizado. Gente, aguardo, Gum 1966. Autorizado, chamada para o táxi. Ok, autorizado, chama o táxi. Obrigado, no 1966. Mas você vai, Juliette, ou no 620? 620, mantenha Juliette, portão 05, aeronave já copiada. Guarde aí para prosseguir para o pátio. Fala, aguarda, antes para Juliette. Charlie, o Chanel 63, 14, na LS, agora 2.32, certo? Ou Chanel 63, 14, ajuste na 019, já avisou o campo? Afirmativo. Pouso autorizado, pista na 0, vento no 40 graus, no 3 nós. À esquerda, no setor norte do campo, um helicóptero efetuando sobrevoo não interfere. Gente, estamos autorizados ao pouso, Chanel 63, 14, obrigado. Não, prossiga. Foi pra I-19? Recebemos aqui, já tá atualizado aqui, pronto pra I-19. Sempre tá. Tango X1 November, boa tarde, pista 1-7 que decola, parte 5. Cliente para Porto Seguro, nível 1-0-5. Decola da 1-7, curva direita via corredor axé, restrito 1.000 pés até liberação do controle. Transponder 0260, controle 119.8. Trabalho confirmando a parte de fé. Tiramento táxi de decolagem com a torre 1.98.95, ajuste 1.09, bom voo. Voltando, passando aqui na vertical da Estrada do Coco, após eu fazer aquela, aquele sobrevoo ali em cima do shopping Sokosol. Levar o táxi até a papá, pode para ingressar com o Lula November. O Michael Smart está autorizado a fazer sobrevoo ali no... Prosseguir até o shopping Salvador Norte, na escuta, que é permanente. Ai, que grato. Oceanair, 63, 14, solo aos 48, da direita, tom 21, decimal 1. Direita 1-2-1-1, nosso andamento 2-4. O Lima está no aeroporto, está funcionando, pronto para o táxi de alvejeiro, me alternando com 4-2-1-1. Cliente Lima Golf Tango, segue como número 2 no táxi, aeronave com prioridade, transportando em termos, reporte na papá para ingresso. Está ativado com o momento, estou em contato da aeronave. Ecos November, prioridade do ingresso, esquerda via pista, reporte capiteira 17, pronto para decolagem. voo aí, bonitão. Torre Salvador, boa tarde. Voo 1966, ponto de espera da 1-0, pronto. Voo 1966, autorizado a alinhar e manter a torcida 1-0. Alinhe e mantenha 1-0, voo 1966. Solo Salvador, da 3155, portão número 5, puxa a sanar. Então, 5 autorizados, chame táxi. Chamará táxi, 3155. Meia alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 50 graus, no 2 mais. Autorizado alinhar e decolagem no 0, com 1-9-6-6. Obrigado, pista 97, aumento 150 graus, 1-2 mais. Agora ingressando Juliette, portão 01, repassando novamente quando totalmente pronto para o pushback. 01. Estimativo 6, você está aguardando agora, você não é mesmo. 3155, pode iniciar? Achismo. Solo, Xenemia 100, curso de acionamento, posição 1-4. Posição 1-4, autorizado de chame táxi, Xenemia 100. Livre, 6100. Pronto, na 1-7, eu vou gostar. 1 minuto para decolagem, vou optar. 355 vai puxar BK bem para trás aqui, tá solo, aí o colega aí pode entrar, hein. Gente. Então, o janela 63, 04, pode continuar no contato, querido? Assim que a aeronave da Sana liberada, Juliette, só autorizou a 301. Tá bom, então, obrigado. Obrigado, amigo. Nada, abraço, vou ficar. Ah, tô voltando ainda. Pois é, nós também. Valeu. Valeu. Golf Mike, mantenha sem interferir com a sinal da 17. Em mais 3 minutos teria um tráfego para pouso na mesma. Mantenha a sinal da 17 livre. Ok, vou passar para o setor norte da 17 então, ok? Cruza sinal e mantenha o setor norte, Golf Mike. Mike. Oi, o Papa Sangue, Eco Sangue Índia, boa tarde. Eco Sangue Índia, boa tarde. Está presente, autorizado o sinal da 17, reporte sobre a Enremar, Eco Sangue Índia. Posso Enremar, Sangue Índia. Sam, 3155, 216 a bordo. Alcerna Confins, 4 e 13. Compreende de alternativa com fins. Táxi autorizado via Apache Índia, ponto de espera torre 198, decimal 95. Ajuste no 099, bom voo. Alternativa com série, livre táxi, ponto de espera 1895. 2019, obrigado, uma boa tarde. 3155. Então, após decolagem, mantenha a proa até chamar o controle. Decolagem autorizada, visto no acerte, vento no 40 graus, no 2 nós. Mantendo proa de decolagem até a liberação do controle para curvar à direita. Alô, Sanguíndia. Prossegue final da 17, aguardando a autorização de pouso, ainda não avistado, é Sanguíndia. Certo. Bastante, o Luciano é 63, corrigindo, 6100, tá com 135, 3 horas e 40, Galeão. Sente o trafeto, Sanguíndia. Desalto no 7 e baixar o travado. Tudo autorizado, pistão no 7, o vento no 40 graus, no 09. Já está. Autorizado, Sanguíndia. Lima, Golf, Tão, decolou ao 57, mantendo proxa pro controle, 19.8. 19.8, mantendo pro Lima, Golf, Tão, obrigado. Manda pra próxima, 0, Tão, 3.155. 3.155, Anem, mantém 1.0. Anem, mantém 1.0, 3.155. Forma o tráfego à esquerda, helicóptero mantendo sobrevoo no setor norte na interferência. Livre decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 11 nós. Tá 3155. Livre decolagem, pistão no 0, tá 3155. Torre o Mike of Mike. Prossiga Mike, Golf Mike. Pode retornar o vertical do shopping na escuta. Ok, é pra levar, acabar o aqui. É pra pouso na Aerostar. Aguarde, vai aproximar direto do pátio? Afirmo. Aproxima direto do pátio 5, Mike Wolf Mike. Reporte solo controlado, vento no 30 graus, no 29. Mike. Eco Tango Índia, solo aos 59, confirma intenção de pátio? Certo, o Best Track é autorizado. Ao estacionar a frequência livre, o Eco Tango Índia. Certo, Tango Índia. Torre o Mike Wolf Mike. Prossiga. É, você precisa fazer uma passagem aqui no shopping, é possibilidade? Sim, pode retornar. Reporte para retornar até o passe 5, mais pouco mais. Ok, graças. Torre 2, boa tarde, Sinai 6100, ponto espera da 100, pronto. É 100, né? Mantém 100. Pra mim, mantém 100, 6100. Tá 3155, decolou 59, 119.80, uma boa viagem. 19.0? 19.80. 80, obrigado, boa tarde, tá 3155. É o Margo Mike. Tá retorno? Afirmo. Acerta a movimentação no pátio, após solo controlado, 130 graus, 11 nós. Wolf Mike. Ai, que graça. Xané 6100, decolagem autorizada, pista na 0, vento na 30 graus, 11 mais. Ou Xané 6100. Pista de decolagem da 10, Xané 6100. Considera 02, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa tarde, Michael Mike. Tarde, amigo, obrigado. M1100, decolou 03, controle 19.8, tem uma boa viagem. 19.8, boa, 6100, contrabando. 3192. Oi, Salvador, bom dia, tá 3192. Estabilizado. 3192, ajuste na 09, continua a aproximação. Já avisou o campo? Afirmo. Pouso autorizado, a pista na 0, vento no 30 graus, no 3 nós. Pouso, tá 3192. Deve confirmar, a pista tá seca, né? Afirmo, não chove sobre o campo, a pista tá seca. Obrigado. Oi, boa tarde, é o da Fox, passando pela rotatória, que é visual com o 7. 3-1, corrigindo, 9-5 a bordo, alterna Salvador com 2 horas e 57. Chané 6327, direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-9, bom voo. 19 pela Índia, ponto de espera, 2-9-5, boa. Só para informação com o Delta Fox, podendo me observar aqui uma pequena formação ligeiramente à direita da pista da final da 7, ligeiramente à direita. Você está completando visual com a 7, já passando o caso. Consegue a ponte sobre em remar? Remar. O Delta Fox tem condições de encurtar e reduzir mais próxima a cabeceira? Tem, Matheus, já acelerando, vai reduzir bem próximo. Tem uma tração nacional da 90, agora meia milha de duna, está mantendo 116 nós. Se incrementar e reduzir mais próximo, o eco Delta Fox. Matheus, tem uma tração de 160, vamos reduzir para reduzir bem próximo. Dois solo ao 09, direito no 21, 1 no ar solo. 21. Não, não, boa tarde, o Whisky Golf Oscar. Se autorizado, a gente gostaria de uma perna base pela direita da 17. Gente, continue a aproximação, reporte para o modificação do plano Whisky Golf Oscar. O Golf Oscar, está presente e modifica. Ingressa lá do tempo, da correção da base pela direita da 1-7. Gente, então, curva à esquerda para uma base pela direita da 1-7, o Whisky Golf Oscar. Forma o tráfego que já está pousando na 1-7, está uma milha da cabeceira. Gente, volta. Chanel 6327, ponto de espera da 1-0, pronto. 327, autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento 140 graus, 1-2 nós. A linha em decola, 1-0. Salvador, boa tarde, é o gol no 097, posição 900 da Charlie, autorização confirma. Golo 097, boa tarde, com fins nível 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa. Após Elefa, voa Nitibo, anti-interceptor, perdulou 2-1. 5162, transponder, controle 120, perdão, controle 119, decimal 8. 360, decola no 0, curva direita, o Elefa, após Nitibo, perdulou 2-1. 5162, transponder, 198, controle, o Golo 097. Base pela direita da 1-7, tem um campo à vista, o Golf, ó. Gente, base, curta final, ainda não avistado. Ajuste 1019, Golf, ó. Vamos lá, primeira boa tarde, vamos ver o modelo de voo 327. 327, decolou 11, chama agora o controle 1, 1, 9, 0, 0, 0, 0, boa. Final, travado, golpe, ó. Aproximação, vai dar autorização de pouso, golpe, ó. Golpe, ó. Para confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida.